Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá amigos ouvintes, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 18 de janeiro, terça-feira do ano de 2011. Programa Os Melhores da Rádio com realização e apresentação de Paulo Santos. Amigo ouvinte, espero que tenha tido um ótimo fim de semana e espero que esteja a ter um início de semana muito bom, muito maravilhoso, na companhia da sua, da nossa Rádio Antena Web, é que lhe dá a melhor música, a melhor informação, é que o põe a par de tudo o que vai no mundo. Amigo ouvinte, espero que esteja aí tudo muito bem consigo, seja a nível profissional ou a nível pessoal, que lhe corra esta semana de feição. Espero sinceramente que lhe corra tudo pelo melhor. Vamos então começar musicalmente esta nossa emissão de hoje com três vozes nacionais excelentes. Primeiro, Susana É Mesmo Assim, Adelaide Ferreira, Papel Principal, e Pedro Brunhosa, Fazer o que Ainda Não Foi Feito. Fique bem, amigo ouvinte, fique na companhia do programa Os Melhores da Rádio, até muito perto das 19h30 com Paulo Santos, aqui na sua Antena Web. Boa tarde. Durmo como sempre fiz tanta vez. Também sei quando vens qual a desculpa que dei resulta quando te pergunto porquê. Sei de tudo afinal e tinha razões para partir ou pagar por igual o que tu me fazes a mim. E mesmo assim eu não sou capaz de fazer nada. E mesmo assim eu vou acabando por ficar só por amor, ou vivendo em silêncio esta dor que se arrasta no tempo. Assim, não consigo deixar de te amar. Eu bem sei onde vais e de quem tu voltas, mas faço de conta e até não entendo os sinais. Mas sei tudo ao final e tenho razões para partir ou pagar por igual o que tu me fazes a mim. E mesmo assim eu não sou capaz de fazer nada. E mesmo assim eu vou acabando por ficar só por amor, ou vivendo em silêncio esta dor que se arrasta no tempo. Assim, não consigo deixar de te amar. Mesmo assim, mesmo assim. E mesmo assim, eu não sou capaz de fazer nada. E mesmo assim, mesmo assim, eu não sou capaz de fazer nada. mesmo assim. Quando acordar, já te esqueci. O filme acabou, o drama acabou, acabou-se a dor. Tu sempre foste o mau ator. Fizeste de herói o papel principal, mas representaste e mentiste tão mal. Quem perdeu? Foste tu, só tu e nunca o papel principal é meu e só meu. E quem perdeu? Foste tu, só tu e nunca eu. Afinal, hoje o papel principal. Antena Web, sintonia.

que lhe faz companhia todas as semanas às terças e quartas-feiras no horário das 19h às 19h30 com Paulo Santos aqui na sua Antena Web, em que lhe trago a melhor música e as melhores receitas para si. Vamos retomar a música desta feita com mais dois temas: Paulo Gonzo, Jardins Proibidos, e Rui Veloso, A Paixão. Fique bem, fique connosco, fique na nossa companhia. Para te mudar, mas mas esse teu mundo era mais forte do que eu. E nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostava, desempenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Era só a ti que eu mais queria, ao meu lado no concerto nesse dia. Juntos no escuro de mão dada ouvi aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Foi nesse dia que percebi, nada mais por nós havia fazer. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Olá, meus ouvintes, estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 18 de janeiro, terça-feira do ano de 2010. Mas ainda temos tempo para a nossa receita de hoje, que é massa de marisco com natas. Preparação e ingredientes são os seguintes. Amigo ouvinte, pega num tacho, coloca azeite e cebola picada dentro do tacho e faz o estrugido normal, deixa alourar durante 1 minuto e meio, 2 minutos. Depois coloca o coquetel do marisco dentro do tacho e cobre o marisco com água. Tapa o tacho com o testo, deixa ficar ali até começar a ferver. Começando a ferver, deixa ferver durante 10 minutos. Ao fim de 10 minutos, amigo ouvinte, coloca 2 folhas de loureiro e sal. Tapa novamente o tacho e deixa cozer durante mais 10 minutos. Ao fim desses 10 minutos, coloca o pacote das natas, coloca a massa a seu gosto, cotovelos, da partida, como quiser. Se o amigo ouvinte vir que é necessário acrescentar com água, torna a acrescentar. Se vir que não é, tapa o tacho e deixa cozer durante 10 minutos. Ao fim dos 10 minutos está pronto a ser servido. Digo-lhe, amigo ouvinte, que é uma receita, é um prato maravilhoso. Conselho, recomendo vivamente é que experimente e verá que não se irá arrepender. Amigo ouvinte, assim com esta nossa receita de hoje chegamos ao final do nosso programa. Prometemos regressar de novo amanhã no mesmo horário, no horário das 19 às 19h30, para mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos, aqui na sua Antena Web. Então, a continuação de uma ótima tarde para si na nossa companhia e até lá!